Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimu Setozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 25 e a expressão de hoje é... Tsukue no shita ni haire. Entrem embaixo das mesas. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Enquanto a Ana está em uma aula de japonês do professor Suzuki, o edifício da escola começa a balançar. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 25. A expressão de hoje é... Tsukue no shita ni haire. Entrem embaixo das mesas. Jishin da. Minna otsutsuite. Tsukue no shita ni haire. Yure wa osamatta yō da. Bikkuri shita. Nihon wa hontō ni jishin ga ōi desu ne. Agora vamos estudar o diálogo. O professor Suzuki disse: Jishin da. É um terremoto. Jishin significa terremoto. Da é a forma casual de desu, que é uma palavra colocada ao final da sentença. E o professor Suzuki continua: Minna, otsutsuite. Fiquem todos calmos. Minna significa todos, pessoal. Otsutsuite é a forma T do verbo otsutsukimasu, ficar calmo. É uma forma casual de se dizer otsutsuite kudasai. Fique calmo ou fiquem calmos. Tsukue no shita ni haire. Entrem embaixo das mesas. Essa é uma ordem e é a nossa expressão de hoje. Tsukue é mesa, escrivaninha, ou seja, a mesa de cada estudante. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Shita é embaixo, sob. Portanto, tsukue no shita significa embaixo das mesas. Ni é uma partícula que indica a direção de um movimento. Haire significa entre, entrem. É a forma imperativa do verbo hairimasu, entrar. Quando acontece um terremoto, objetos podem cair sobre as pessoas. Portanto, é importante proteger-se indo para baixo de mesas e objetos similares. É a primeira vez que estudamos a forma imperativa dos verbos. A forma imperativa é geralmente usada em avisos em casos de emergência ou em sinais de trânsito. Quando acontece um desastre, nós gritamos para os outros: fuja ou fujam. Para dizer isso, usa-se a forma imperativa do verbo ninguemasu, fugir, que é ninheiro. Então, o professor Suzuki diz: yure wa osamatta yō da. Parece que o tremor passou. Yure significa tremor. Wa é a partícula que indica o tópico. Osamatta é passou, acalmou-se. É a forma ta do verbo osamarimasu, passar, acalmar-se. E expressa uma ação no pretérito perfeito. Yoda é parece que. É a forma casual que indica que quem fala analisa uma situação e depois faz uma avaliação a respeito do estado das coisas. Não se podem usar verbos na forma mas antes de yoda. Neste caso, foi usada a forma ta. E como se diz yoda de maneira polida? Disse yodesu. E a Ana diz bikkuri shita. Que susto. Bikkuri shita literalmente significa me assustei. Bikkuri shita é a forma ta do verbo bikkuri shimasu, assustar-se. A forma ta dos verbos indica ações no passado, como no pretérito perfeito. Nihon wa hontou ni jishin ga ooi desu ne. Realmente no Japão tem muitos terremotos, não? Nihon significa Japão. Wa indica o tópico. Hontou ni é realmente. Jishin significa terremoto. Na é uma partícula que indica o sujeito. Oi é um adjetivo e significa muitos. Pouco se diz sukunai desu. é um modo polido de se encerrar uma sentença. Ne. É uma partícula colocada ao final de uma sentença quando se busca a concordância de alguém. Nessa frase tem o a que indica o tópico e ga uma partícula que indica o sujeito. Qual é a diferença entre elas? Essa é uma ótima pergunta. O tópico é o tema de uma sentença. O tópico é indicado pela partícula wa. O sujeito está relacionado com o tópico e é indicado pela partícula ga e, às vezes, pela partícula wa. No predicado da sentença, indica-se o que o sujeito faz ou em que situação ou condição o sujeito está. A próxima sentença demonstra de maneira clara a diferença entre o tópico e o sujeito. No que se refere a elefantes, a tromba é longa. Elefante é... Zo. Tromba ou nariz se diz... Hana. Longo é... Nagai. Portanto, dizemos... Zo wa hana ga nagai. No que se refere a elefantes, a tromba é longa. Portanto, o tópico é elefantes. E o sujeito é tromba? Exatamente. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje gostaria de pedir que a professora nos explique mais sobre a forma imperativa dos verbos. Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz, vou explicar como colocar verbos na forma imperativa a partir da forma mas. Primeiramente, para verbos que têm a vogal e na sílaba anterior a mas, substitui-se mas por ro. Por exemplo, comer. Tabemasu. Se torna. Taberu. Coma. No caso de verbos que têm a vogal i na sílaba anterior a mas, existem dois padrões. Em um deles, troca-se mas por ro. Acordar. Okimasu. Se torna. Okiro. Acorde. No outro padrão, retira-se mas e troca-se a vogal da sílaba anterior por e. Entrar. Hairimasu. Um verbo do diálogo de hoje segue esse padrão. A sua forma imperativa é... Haire. Entre. No entanto, vir... Kimasu. É uma exceção. Esse verbo se torna... Koi. Venha. A forma imperativa é bastante assertiva. As mulheres geralmente não usam essa forma. Uma expressão imperativa mais polida é a seguinte. Retira-se a parte mas de verbos na forma mas e acrescenta-se... Nasai. No seu lugar. Comer. Tabemasu. Se torna... Tabenasai. Coma. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Esse é o som de móveis balançando durante um terremoto. Em japonês, existe uma expressão que descreve isso. Gata gata. Gata gata. Indica que estantes e mesas balançam levemente. A próxima expressão também se refere a terremotos. Gra gra. Gra gra. Indica que prédios balançam de maneira violenta ou que objetos estão instáveis. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Me disseram que quando acontece um terremoto, a primeira coisa que devemos fazer é ter acesso a informações pelo rádio ou pela TV. Não vou esquecer de fazer isso. Este é o fim da lição 25. A expressão de hoje foi... Entrem embaixo das mesas. Na próxima semana, vamos continuar acompanhando a vida da Ana na sua universidade. Até lá!